Bom, olá a todos. Aqui quem fala é o povo. Estamos aqui para mais. Eu não sei se é um FunsaCast, não sei se é um mero podcast aí, por aí, nesse mar que é a internet. Por que que eu pergunto isso? Porque eu tô aqui com o Romero. Fala, Romero, do Mero Podcast aí, beleza? E aí? E aí, gurizada? Nem um e aí, gurizada? E aí, gurizados, como é que estão? Tudo certo? Que barbaridade, tio, esse podcast aí. Ah, é isso aí. E aí, ó, é o podcast dele também, ó. O Homero tá aqui, ele só não tem a senha da conta. Não tenho a senha da conta, mas não. Sabe o que eu pensei em fazer ainda? Fazer a tua intro, fazer assim. Mas eu não, eu desisti, assim. Eu falei, se você quiser saber mais sobre concursos, a vida, mas não tem entonação certa tua. O mundo beta. É, que eu mexi no Tomou. Audacity assim, aí ficou a entonação diferente. Ah, tá. E é isso aí, não estamos aqui para falar de processos técnicos da gravação. Então, eu vou lembrar antes aqui que tem o blog funsabeta.blogspot.com, funsabeta sem cedilha. Também estou no Facebook, também estou no BitChute. Ali eu tô mesmo. No YouTube eu não tenho certeza. Amanhã pode acontecer alguma coisa aí. Como aconteceu aí com o GadoCast do Vinícius aí, tá meio Finado borocochô. GadoCast, descanse em paz, GadoCast. GadoCast 1.0. Mas vai vir aí o 2.0. 2.0 vai ser supimpa. E também estou nos feeds, assim como o Mero Podcast também está nos feeds. Vamos lá. É, vamos falar o quê sobre o quê mesmo, Mero? Que eu não sei. Cara, eu tenho uns tópicos aqui anotados aqui que a gente pode falar. Daí, não sei, a gente vai indo por aí, né? Eu falei contigo, acho que foi em março desse ano, que a gente gravou lá no meu podcast. Ah, E sim. daí tu tava, tipo, a gente tava falando sobre sanidade mental e tal, sobre saúde mental. E daí eu tenho aqui anotado, assim, para te perguntar, de psicólogo e tal, como é que tá indo, assim? Que tu achou, assim, de março pra cá? Tu acha que adianta? Porque eu não sei, às vezes eu penso que parece uma enganação, sabe? Mas daí eu vejo que tem gente que diz que a coisa funciona e que dá certo e tal. Daí eu não sei. Tu tá já desde março, né? Ou não, na verdade começou antes, começou acho que em janeiro, É, não. por aí, é. E tu acha Eu não que lembro bem. de lá pra cá, tu acha que as coisas. Adiantou alguma coisa, psicólogo, pra ti, ou ficou na mesma, ou piorou, assim, na tua vida, assim, no geral? É, pior que ela me fez essa pergunta essa semana. E daí, o que que tu falou pra ela? Vou tentar lembrar bem, assim, que o psicólogo, às vezes, ele capta o que você fala, né? E tenta ver de dar uma ótica diferente do que você tem que focar. Tipo, assim, que nem eu tô agora, eu tô mais focado e voltar assim, eu tô voltando aos poucos para estudar, tô estudando algoritmo, lógica de programação e tentar fazer concurso, entrar nessa área aí. Agora, se vai dar certo, eu não sei. Sabe que essa coisa, tipo, da pessoa voltar a estudar depois de adulto, né? Tu tá com 31, né? Ou 32, não me lembro quantos anos tu tem. 33. Tu tá com 33, eu tô com 31. Depois de, tipo, voltar a estudar, quando a pessoa já é adulta, parece que é muito mais difícil, parece que tu não consegue concentrar tanto assim quanto tu era mais novo, né? Exatamente. Ainda mais parece, como que eu falo? Que você tá puxando a carroça assim, dá aquele puta esforço assim, e tem dia ainda que você tá meio puto, que não quer nem saber. É difícil, mas fica mais difícil, mas a gente vai. Eu tô tentando aqui, tô sendo autodidata, né? Tem os materiais, tudo aqui. E vamos ver no que vai dar. E eu já tô pensando meio que no plano B, né? Como assim plano B de E lá pensando no plano B aí de tentar algum concurso mais genérico tal, tipo INSS. Ah, Aí o eu não sei. INSS é. Diz que é foda o INSS, cara. Ah, mas eu... É, tem que ter Ah, um mas tu já preparo tá bom, né? estudando, né? Tu já tá estudando já também, não? É, pelo menos do básico assim eu tenho noção. Daí tu acha que, tipo, a psicóloga te ajudou nisso, sim, pra tu conseguir voltar a ter uma rotina e tal, pra estudar, no É, geral? assim, a rotina, é, e também assim, de no que devo gastar minha energia. Como assim? Tu gastava como energia antes, Ah, assim? eu ficava perdidão assim, ficava perdendo meu tempo no YouTube, nos Facebook da vida, às vezes no Xavier. Bah, cara, esse dia eu vi que eu gasto tipo umas 5 horas do meu dia com o YouTube. Eu fiquei tipo chocado, assim, acho que 6 horas, na verdade. Porque, mas não sei se eu fico direto assistindo, sabe? Mas é porque eu deixo ligado, ouvindo uns podcasts, mas mesmo assim, tá ligado? Tu tá usando o YouTube no negócio. Então eu fico 6 horas por dia nessa merda e eu fico pensando que eu podia produzir muito mais se eu não ficasse, né? Se eu usasse melhor meu tempo, assim, bem que a gente está dizendo. Pois é, né? E assim, eu também tava vendo os vídeos mais inúteis, vídeo de jogo, assim, mas depois eu diminuí um pouco. De vez em quando eu vejo uma outra coisa do canal que mais cresce no Brasil, Rodrigo Baltar. Um abraço para ele, provavelmente ele não vai ouvir essa merda aqui, mas um abraço mesmo assim. O Rodrigo Botalho é estrelinha já. Passou de 100 mil inscritos, ele não É. conversa. Já ganhou a plaquinha do YouTube, tá no grupo YouTubers de sucesso. Eu também, às vezes, eu vejo, tô vendo agora um canal de cara que ele pega as peças, pega videogame assim, jogado, ou caído pra reciclagem, assim, quebrado, e tenta arrumar assim. Ah, eu perco muito meu tempo, cara, com o YouTube. Tá louco. Eu tenho que dar uma parada com isso aí. Pois é, o YouTube tira o tempo. Facebook nem tanto, mas o máximo que eu entro de vez em quando assim é 5, 10 minutos só. É, o Facebook eu uso bem, bem pouco, assim. O Instagram também, acho que esse dia a minha média de Instagram é, tipo, acho que é 4 minutos por semana, mais ou menos, que eu uso. Então eu Nossa. entro assim, eu só tipo dou uma. Não, acho que é 4 por dia, 4 minutos por dia. Eu entro assim, só dou aquela olhada assim nas gostosas assim, e fecho, assim. É, o Instagram é a nova TV de cachorro, aqueles frangos lá assando na padaria. Deixa eu ver se eu acho minha média de tempo aqui. É, instalei Instagram esse dia aqui. Mas eu não sigo, fico seguindo essas gostosas não, porque aí perde o foco, aí já viu, né? Não, eu ia dizer pra ti, não vale a pena. Não, É, vale a pena se você souber usar, né? Tem gente que, assim, o Instagram hoje em dia tá sendo muito usado aí pelas empresas, tal, até pelos pequenos empreendedores, como diria o outro, para divulgar o seu produto, não sei o quê. Tipo, até se tu for uma gostosa, tu pode ganhar bastante dinheiro com o Instagram. Tu põe ali, Ah. começa a postar coisa e anunciar produto, esmalte, batom e não sei o quê. Ganha. Exatamente. Aqui eu olhei aqui, ó. Minha média diária é 3 minutos no Instagram por dia. Ou seja, é Então, quase aí. nada. Mas o É. YouTube daí é tipo 6 horas. Eu falei, caralho, assim, não, Hoje nem aí. mesmo eu gastei acho que uma meia hora aí de YouTube. Não, mas tu acessa pouco até o YouTube, se tu for parar pra pensar. É que também hoje é domingo, né? Ah. Tá mais sossegado. Tá, tu quer falar mais alguma coisa da psicóloga e tal, ou a gente pode passar pra algum outro assunto, assim? Ah, sei lá, acho que mais é isso mesmo agora. Se o cidadão aí, nossos amigos, achar que é coping, beleza. Sabe, um modo bem legal de tu irritar um psicólogo é tu chegar e dizer assim: ah, para que, porque eles odeiam coaching, né? Tu chega assim, ah, por que que eu vou pagar um psicólogo que fez faculdade de 4 anos se eu posso pagar um coaching que fez curso de 6 meses, cara? Nem fez curso. É, não, os cursos de coaching, assim, tipo, é muito curto, assim, o cara faz, tipo, uma semana, duas, assim, ou nem fez, entendeu? E que, não, que o meu curso é a vida, não sei o que e tal. E, mas tem gente que diz que é muito parecido o psicólogo com coaching, não sei até que ponto, ou se é um, mas também não sei. Eu também não sei. Tem muito dessas coisas de coach aí, você acha na net fácil. Mas não sei se é copy. O coaching é um copy, então é controle de danos total, assim, mas psicólogo eu não sei até que ponto é. Ah, deixa eu te perguntar uma coisa, tu acha que psicóloga te ajudou em relacionamentos assim interpessoais, digamos, no teu trabalho, tu conseguir conversar melhor com as pessoas e tal, ou tu acha que não nada a ver assim? Tu Então, desenvolver deixa eu... mais socialmente assim? alguma coisinha assim, sim, né? Lá no trabalho, tal, né? Tem que ser, né? Meio... Tem que ser orgânico, como dizem por aí, né? Mas, alguma coisa do tipo. Aí tem coisas assim que eu ainda teimo em fazer, tipo, eu não... Não vou em tal restaurante novo porque eu não sei como que é, tal, e fico meio esses receios. Aí quando eu vou sempre nos mesmos lugares assim. Pô, E eu sou também que muito assim também, cara. é? Então, e outra, né? Às vezes de puxar conversa assim, tipo, você tá num curso, por exemplo, assim, conversar, tal. Não sei, eu não Eu sei. também não sei, Assim, a gente vai. A gente tem as mudanças assim, parece que a gente não percebe, né? Mas é que essa coisa de ir sempre nos mesmos lugares, cara, acho que isso é meio de ser humano, porque a gente é meio ritualístico, assim, sabe? A nossa natureza, assim, a gente é de seguir ritual. Por exemplo, tu vai na faculdade, provavelmente tu sentava sempre no mesmo lugar da sala. Você não ficava cada aula diferente sentando num lugar diferente, né? Tu meio que escolhia um lugar e ficava indo naquele lugar, entendeu? É como se fosse um ritual, assim, tu vai sempre na mesma. É verdade, a psicóloga falou também desses pequenos hábitos, tipo calçar o que eu calçava o pé esquerdo primeiro, né? Que eu tinha esses medos assim, mas depois eu desencanei disso daí, calço direito. Mas nem E sei qual outra, que é o caso, né? você falou desse negócio da faculdade de sentar, nossa, você falou a verdade. Eu, na escola, eu sentava mais no encostado, assim, na parede, assim, do lado da janela. E na faculdade eu também sentava igual. Que coisa, hein? É porque é um ritual. Acho que o ser humano, ele é meio ritualístico, assim. É, Eu, não. quando eu vou num restaurante, eu gosto daquele, eu meio que eu volto sempre naquele, eu não fico experimentando, assim, outras coisas, sabe? Mas às vezes é bom, viu? É, às vezes, é. Mas é que tu corre o risco tipo, se tu for almoçar num outro restaurante, tu corre o risco bom e o risco ruim. Que o risco bom é tu achar o melhor. Mas o risco ruim é que tu acha um pior, daí tu almoçou num pior e tu podia ter almoçado naquele que tu sabia que era bom, sabe? Então não sei. Pois é, né? E no centro da cidade aqui que eu vou, tem um que é mais barato que eu vou sempre. Quando eu tô lá, né? Aí é meio difícil agora, por causa do serviço e tal. Tá, vamos passar pro próximo tópico aqui. No teu podcast, quando é que foi? Faz um tempo, acho, assim. Tava falando sobre o fim da estabilidade do serviço público. Tu lembra o que tu falou, mais ou menos? Lembro que estão querendo votar aí o tio Guedes aí, o waifu de muita gente e tal. O que que é waifu? Vocês ficam falando em waifu, eu nunca entendo. Waifu, Eu, você não é tipo sabe o um que é anime. waifu? Não, eu acho que é tipo um. Eu vejo quando os caras falam em waifu, eles associam aqueles travesseiros gigantes com a foto de uma mulher num anime, não é isso? É, também, né? É uma das formas de de expressar todo o seu amor, digamos assim. Normalmente é um personagem de anime aí, né? Que uma personagem que você gosta muito e que você fica apaixonada e você fala que é minha esposa, que aí que virou My Waifu, parece que é um anime aí. Ah, The Wife. Waifu vem de wife, Ah, tá. exatamente. Ah, achei que era um negócio japonês pelo nome, assim, waifu. E É eu vi, meio tipo, japonês, waifu, né? daí tu botar, tipo, vi as, tu vai olhar as fotos, é os caras abraçados naqueles travesseiros grandes, assim, sabe, comprido, assim, sabe? Dakimakura. É, não sei os nomes É daí. isso mesmo, Dakimakura. É um travesseiro grandão, assim, 1,5 m, 1,60 m por aí. Tem a capa lá da. Nossa, mulher. Seu. É, exatamente. É Aí estranhíssimo. dorme abraçadinho. Aí só assim pro. Se bem que agora tá evoluindo o negócio com as dolls aí. É verdade. Mano, tu tava falando do Guedes e tal, que é o iPhone. Tudo a ver. Ai, ai, ai. Bom, e ali propôs, né? Assim, tá. Não sei como é que tá. Eu também deixei de acompanhar isso daí, porque noticiário irrita. Irrita muito. Ai, peraí, É, que eu voltar te... esse fim da estabilidade e tal, de você ter. Não sei como que é. Isso é na esfera federal, né? De ter avaliação de desempenho, se não tiver um patamar, alguma coisa assim, é mandado embora, se não tiver correspondendo às suas expectativas, tal, algumas coisas do tipo, assim. E, assim, a avaliação de desempenho até entendo, tal, onde eu trabalho também tem essas porcaria aí. Ainda mais que eu tô no probatório, eu tô meio com a corda. É, que assim, é ruim, né? Você tirar uma nota baixa, porque depois você não consegue a progressão e fica nesse risco, né, de te mandar embora ou não. Normalmente não manda. Como é que é a progressão em serviço público? É assim, tem a cada por ano, né, cada vez, pelo menos onde eu tô, né, a cada 2 anos, né, aumenta um pouquinho, tipo a letra, alguma coisa assim do salário, tipo tem a tabela dos salários, tudo, tal. Aí, tipo, você tá na tabela B, por exemplo, você ganha tal. Aí, né, você passa pra tabela C, pro C, que você ganha um pouquinho mais. Aí Mas também. é acima da inflação ou é só tipo uma correção da... É um pequeno aumento, não tem nada a ver com inflação, assim, é um pequeno aumentinho, assim. Tem Pequeno também. aumento, cada 2 anos é R$ 1.000 de aumento, assim. Não, não, pior que não, cara, pior que não, bicho. E não é muito não, é bem pouquinho. É, não E deve ser assim. não pra ti, mas pros caras que são juízes deve ser isso aí, mais ou É. menos, né? Pros... É, compra aqueles Blue Label deles lá, né? Então. Tem também a cada 5, 10 anos, assim, um pequeno aumento também de 5%. E tem também a sexta parte. Que é ser. Se não me engano, é de 20 anos. Se você tiver 20 anos, você ganha um acréscimo de um sexto no seu salário. Bah, é bastante. É, só que assim, o imposto também come, né? Ah, é verdade. Conforme vai aumentando, o imposto come. Aí, no final do contas, é. Mas já é alguma coisa, né? Melhor do que nada. É, o que tu tinha falado também no teu podcast sobre isso é que uma coisa que, eu não, que tu falou, eu não tinha pensado sobre isso, mas depois que tu falou, meio que me fez sentido que se tu tirar a estabilidade do funcionário público. No fim das contas, ele vai ficar meio que à mercê dos políticos, sabe? Se tu tirar a estabilidade do cargo, meio que resulta num aumento de poder do político, porque ele que vai dizer, digamos, que se o funcionário vai trabalhar lá de novo ou não, né? Mais 4 anos. Tipo, ah, digamos que um político quer fazer alguma coisa errada, e daí começa a pressionar um secretário lá para fazer isso. Se o cara tem estabilidade, ele pode mandar o prefeito tomar lá no, né, no lugar lá. Agora, se o cara não é um funcionário público com estabilidade, o prefeito pode ficar ameaçando, ó, faça tal coisa, senão eu vou, né? Senão daqui 4 anos eu não vou te indicar de novo, né? Então, se tu tirar a estabilidade do cargo, tu, na verdade, está aumentando o poder dos políticos, né? Dos apadrinhados dos políticos, assim. Então, é que assim, é óbvio que mesmo com a instabilidade também tem as pressionadas, né? Só que assim, se tipo, se você não fizer assim, se você não for muito chegado deles, eles podem te mandar para outro lugar, assim, porque mandar embora não pode. Assim, aí o fim da estabilidade só vai dar mais opção para eles. Só isso. É verdade, né? Interessante Ai. isso, não tinha. Aí, assim, se você tá aqui nem eu, tô em município, pode te mandar para um outro bairro longe. Aí, se for do estado, te manda para o outro canto do estado. Agora, se for do país, tipo, você tá trabalhando em São Paulo, aí te manda lá para Boa Vista. É complicado, bicho. Complicado. Eles têm o jeitinho deles ali, cara. Sempre vai ter gente assim, Iniciativa privada com estabilidade, é o que eu falo. É porque é bem como se fosse mesmo a iniciativa privada, porque se tu terminar com a estabilidade, meio que o político vai ser como se fosse o chefe, o dono da empresa, sabe? Ele vai poder mandar muito mais do que ele manda. Então, se tu tiver estabilidade do funcionário público, meio que tu reduz um pouco a influência do político naquele local onde ele tá, né? Não sei, é isso que eu tinha pra falar. É isso aí, minha gente. Não, eu tenho mais alguns tópicos aqui. Quer falar mais alguma coisa sobre isso que a gente disse? Ah, eu acho que mais é por aí mesmo. Não tem muito o que falar. Como é que tu não é estável ainda, né? Tem que passar pelo probatório, né? É, tem o probatório. Exatamente, 3 anos. 3 anos. Mas aí tu não pode fazer nada de errado nos 3 anos, ou como é que é? Ou tem que tirar uma nota? Como é que funciona? É, assim, tem que ser meio pianinho, assim, tal, tipo, começar a mostrar serviço, essas coisas, tal. Aí, cada ano, eles têm avaliação de desempenho, que, pelo menos aqui, que você vai ser avaliado pela sua chefia imediata. No meu caso, a diretora da escola. Aí tem uma nota corte, se não me engano, 7. Assim, você tem que tirar desses 3 anos. Aí essa média tem que ser 7. Das 3 avaliações. E daí depois que daí depois. Aí depois você consegue efetivar de vez, aí até quanto tu. Daí nunca mais demitido na vida, assim, né? Isso aí. E que deixa eu ver aqui mais aqui que eu tenho escrito. Ah, eu queria te perguntar uma coisa, como é o tópico aqui? Como é a rotina de um funça que trabalha em uma escola? Tipo, a gente sabe que a escola ela é um ambiente que ele é um ambiente hostil ao beta, né? Não é na verdade, acho que é um ambiente hostil a qualquer pessoa, mesmo que tu fosse um Shed ali, Thundercock, assim. É um negócio sofrido, assim. Como é que funciona o teu trabalho, assim? Então, para começo de conversa, como eu falei aqui, que eu já era beta, já sofri bullying assim na escola, aí fica meio ruim, por coincidência, trabalhar em uma escola. Aí é tipo, às vezes fica meio travado, assim, parece que teu corpo pressente as coisas ruins que você viveu. Alguma coisa do tipo, não sei se eu expliquei bem. E além do quê? Ah, pelo an, aí você não entendeu. Não, eu tava pensando, tipo, eu tava lembrando de outra coisa que tu sempre fala no teu podcast com um tom de tristeza absoluta que a escola, esse lugar não é para mim, assim. Tu tem alguma opção de conseguir mudar de lugar ou não? Porque o teu cargo é administrativo, né? Uma teoria, tu poderia trabalhar em qualquer lugar. É, só que aí eu tenho que ir lá fazer um processo aí depender de surgir. caso alguém queira trocar aí para educação e tal, isso que é ruim. Aí pelo que tem aí, o povo que tá num lugar não vai querer ir para educação. Não vai querer trocar, né? É bem difícil. Então, meu serviço é basicamente o quê? Atender telefone, atender gente, atender o público interno e externo. Tenho as rotinas para fazer. Não, mas como E é que é, sou. tipo, isso de atender gente, assim? Que tipo de coisa que tu faz, assim? Ah, meu Atender filho pai. se machucou e caiu e preciso de alguma... chamar a SAMU, sei lá. Esse tipo de coisa? Ou não? Por aí também. Criança faz qualquer coisa e tem que ligar pra mãe, ligar pro pai. Às vezes é bem frescura pra você ver. Um retrato dessa geração leite com pera, bem fresca, que qualquer cortezinho, nem que for mínimo, vem criança lá pedir band-aid. Esse dia tu tava contando de um caso, agora não vou lembrar, de uma mãe que acho que te xingou, não sei, alguma coisa assim, ou... Ah, cara, não vou lembrar. Ah, que eu fiquei puto. É, acho que foi isso, tu falou lá no Discord, mas não me lembro. Ah, que eu fiquei, pô, tava bem sobrecarregado, bem cansado. Aí assim, o moleque, né, que tinha que ir embora. Tinha que ir embora de van lá, só que a van esqueceu ele. Aí eu fiquei puto assim, de Uau, o novo. moleque deve ter O ficado meio que moleque ficou deve assustado. O tá moleque ficou louco, meu. Se eu assustado imagino. e não, mas eu não fino com o moleque, não. Eu só fiquei puto, bati o negócio assim na mesa e tal. Aí depois vem a mãe descer a lenha. Mas no final Mas por acabou que que elas ela te por xingou ela. se a culpa não era nem tua na história, assim? Então, aí o moleque ficou com medo, aí caguetou pra mãe. Ah, porque tu deu uma surtada lá. O moleque pensou que era com ele, exatamente. Não, mas o moleque também, É o mesmo. moleque devia estar mega assustado, porque tu acaba se Pois esquecendo. é, né? Então, ficou assustado comigo. É que acho que quando tu é novo, tu olha para as pessoas da escola como se as pessoas fossem uma grande autoridade, assim, como se as pessoas fossem mega importantes, eu acho. Ah, Daí. mas será isso aí? Não sei, tô teorizando que pode ser que não, assim. Só se for professor, assim, porque a gente tá lá, tem para atender as necessidades da comunidade. Por aí. Tu dá aula, tu trabalha numa escola de município ou de estado? É de município. Município. E é bom assim, ou é tipo meio periferia assim? Periferia, digamos, é bem afastado do centro, mas assim, não Mas não é meio. favela, não. Ah, não, É então não. bem afastado. Periferia nesse sentido, bem afastado. Ah, tá. Tem uns negócios barracos ali, mas sei lá, acho que não conto com isso. É, acho que esse aí vai ser o meu futuro, acho, cara. Porque eu vou terminar o doutorado, mas tô vendo que, tipo, que não vai ter emprego, assim, pra dar aula em universidade. Eu vou ter que dar aula em escola, assim, também. Já tô me preparando pra viver a vida que tu tá vivendo, assim. Num modo pior ainda, que é dando aula, né? Mas tudo bem. E ainda você vai ter que se baixar para coordenadora aí e tal, fazer um monte de papelada, não sei o quê, não sei o quê. E corrigir prova e não sei o que. Ah, tá louco. Que merda esse país, cara. Eu fico de cara, bicho. Aqui tá... Os caras também é culpa. Os caras ficam dando diploma pra todo mundo, assim, fácil, né, cara? Daí não... Os caras aumentam muito a oferta de profissional no mercado. Não tem como o mercado absorver todo mundo, Pois é, né? né? E daí tu trabalha lá e tal. Qual é que é, tipo, assim, como é que é o clima, assim, das pessoas que tu convive, assim, são pessoas que, tipo, que são agressivas, ou são meio ignorantonas, assim, são meio grosso, como é que é? Tem gente de todo jeito. Tem gente de todo jeito. Esse todo jeito não quer dizer que elas sejam do mesmo jeito todo dia. Porque tem negócio do humor também. Aí é aquele negócio, eu tento falar o mínimo possível, às vezes para alguém que mais chegado, tal, tem os mais chegado lá, dou umas brincadas, dou umas tiradas assim. Já até fiz os pensamentos de bem Black Pill assim, é de Pill. Eu lembrei de um agora que veio uma mãe reclamar do menino dela que a menina bateu nele. Ah, acho que tu falou essa no. É, Quanto, como é que foi? acho que eu falei. É, aí eu Já esqueci, pensei mas qual. assim. Aí eu pensei assim, ah, se a menina tá batendo, imagina quando crescer, vai tirar o patrimônio dele, vai tirar o sossego dele. Tu falou isso pra. Não, não, mas eu pensei, cara. Ah, Mas deu, ah, mas tem que, às vezes, assim, quando a gente é bobão, assim, meio tímido, às vezes quando abre a boca para falar, sai merda. Então melhor ficar meio na minha, assim. é, as pessoas que trabalham assim, é a maioria mulher ou é meio a meio assim? Quase tudo. É, mas é Está pior que é assim piroto mesmo. de. É. Geralmente na educação é bastante mulher, assim, tem pouco cara, assim. E os homens que trabalham lá contigo, tu se dá bem com eles ou não, assim, ou são uns caras muito blue-pilados, assim? É assim, não converso muito. Um é o zelador, né? Aí não tem como ficar. Você tem que ficar no teu posto. Aí eu tenho outro lá que é um professor lá, de vez em quando conversa tal, alguma coisinha assim. Mas é tudo gado. Aí é aquele negócio, tem que ser gado, deixa ser gado. Né, tu não tem como salvar tudo, tu não tem como tirar o cara da Matrix, o cara quer. Ah, não tem como. Ah, esse pessoal aí não tem como, não. É. E as escolas produzem mais gadinhos. Bom, e. Isso é verdade. Próximo tópico aqui. Isso aqui eu não sei que tópico é esse, eu escrevi assim, o Apocalipse Beta. E daí assim, eu falei, olha, fim do canal do GadoCast, Zucado. Canal do Paul levou um strike por discurso de ódio. Tio Miguital virou vendedor de curso para ensinar pessoas a respirar. Newman virou um conservador mangina e Tricel caiu. Assim, que já parou para ver como esse ano tá esquisito? Foi um ano esquisito? Faz Pois sentido? é, né? Mas é aquele negócio, né? Estão apertando o um cerco. Olha lá, cara. Caiu o GadoCast. Mas eu Então. também que ele, não sei, eu ouvi uns podcasts dele também, acho que ele tinha um certo nível de perigo, assim, de cair pelas coisas que ele falava. Então. É aquele negócio, né? Eles. Eles, Eles. né? Eles querem ditar o que você quer ouvir, o que você quer usar e tal. E assim, o GadoCast, o legal do GadoCast é que ele fala as coisas, mas tem essa tomada mais de entretenimento, assim. O Vinícius é bom, cara. Eu, cara, tem uma coisa que eu não gosto do canal, porque ele fala muito entendeu. Ele fala muito entendeu. A palavra entendeu. Entendeu? Entendeu? Entendeu? Entendeu? Cara, Entendi. quando tu nota que ele fala entendeu, Do fichinho. tu escuta o podcast dele e fala umas 50 vezes a palavra entendeu. Daí tu fica, meu Deus do céu, cara. É assim, o processo de aprender a falar tem essas coisas também. Eu falo muito né, assim. Aí eu Não, dei mas uma não reduzida. tanto. Não é É, então tanto. eu dei uma reduzida. Às vezes no podcast eu corto, consigo cortar alguns nés, assim. Daí tu tomou um strike por supostamente discurso de ódio. Eu não ouvi aquele podcast que tu tomou um strike, cara. Fiquei eternamente Mas chateado tá com lá ele. no BitChute. Tá lá no BitChute. Qual foi o Tá. episódio? Tu lembra do número? É o 31. Tá, eu vou escrever aqui episódio 31 pra eu ouvir depois. Eu não vi que tinha. Ah, é que eu não uso BitChute, né? É. Tu tirou Que é o. do servidor também ou não? Então, o BitChute é tipo o YouTube, só que da galerinha mais zoeira e tal, mas. Que não tem liberdade no YouTube, busca lá no BitChute. Tá. E daí E eu botei aqui. também no tópico que o. Essa aqui é só pra falar mal do tio Miguel, que eu não gosto dele. Tio Miguel virou um vendedor de curso para ensinar as pessoas a respirar. Porque esses dias eu vi um cara falando no grupo lá que ele tinha pago o curso do tio Miguel lá do. O Clube do Homem Independente. É, ele tinha pago um mês e daí parece que nas aulas do curso o tio fica ensinando as pessoas a respirar. Eu fico tipo assim, caralho, irmão, que picareta, bicho. Não dá pra afirmar que é uma picareta, senão eu vou ser processado, gente. Mas, tipo assim, cara, respirar é um negócio que tu aprende, tipo, quando tu nasce, tá ligado? Tu não precisa de alguém pra te ensinar a respirar. E o cara fica cobrando dinheiro para as pessoas ensinar a respirar. E outra, tem essas coisas que você pode procurar na net aí. Ah, tá louco? E negócio de meditação ativa e não sei o quê. Eu falei, caralho, irmão, que loucura, bicho. E tem gente que paga isso ainda, cara. Eu fico de cara. E tudo estoicismo, assim, aquele negócio, né? É. Se tem quem vende, é porque tem quem compra. Bicho, meu doutorado é em estoicismo, sabe? Eu podia. Só que eu não tenho coragem de fazer isso. Não tenho coragem de chegar e falar: Ó, vou ensinar aqui os ensinamentos estoicos aqui, me paga R$ 30 por mês, não sei quanto que é o curso dele. Mas Acho eu que é isso fico aí de. mesmo. Nem fui lá, mas eu fiquei, cara, eu jamais conseguiria fazer isso, cara. Eu acho que. Não sei, E cara. ele se baseia também no Trivium. Um trivio, Você assim, é pode um. comprar o livro. Isso aí é o pensamento medieval lá de como educar uma pessoa, né? Tem o trivium e daí tem o quadrivium também, um negócio assim. E o canal do Newman também, o Newman não caiu, mas ele meio que virou um conservador, assim, um negócio assim. Esses dias, essa semana ele tava brigando com os caras lá que estavam metendo a real nele. Ele ficou chateado, assim. É Quais assim são as mesmo, suas né? considerações assim sobre o Newman? Assim? Olá, guerreiros. Ou sobre o tio também, se quiser falar também de... Não, é que assim, o tio, eu acho que ele fez isso porque ele não. Ele abriu também de início, né, o Patreon para ajudar, para quem quiser ajudar e tal, mas. Aí ele fez isso aí. Aí aquele negócio: se tem quem vende é porque tem quem compra, não vou. Falar assim, ah, é errado isso daí. Ele tem conhecimento nas coisas aí, ele É, fez o produto também. dele, né? Pode vender. É, e também passa as coisas de permacultura aí, mas se bem que tem coisa na internet aí, uns livros em inglês e tal. Aí tem, o carinha falou aí, não sei se ele, não sei, do manual lá da Embrapa, que é mais ou menos assim, mas. Já ajuda alguma coisa tal. Aí eu, que assim, que você vê no conteúdo BR é aquele negócio de permacultura, tipo, bem riponga, assim, dos riponga lá, tudo, ai, Eu tal. não entendo nada de permacultura, eu moro em apartamento, daí eu não tenho nem como plantar nada. Tão fudido. É, então, eu também não entendo quase nada aí. Eu também tô fudido aí. Mas tu mora em casa? Se tu mora em casa, tu pode fazer os Moro negócios. em casa, só que assim, as casas é meio grudada assim, Ah, não tem terreno pra. né? É, não tem terreno, Ah, exatamente. é, daí é ruim. E do Nilma? Olá, guerreiro. Quer falar o que dele? Ele usou do MGTOW da galera aí, do Raccoon, do Angry Fox, pra subir e coisa assim. Alavancar. É, exatamente. Aí ele conseguiu, ele meteu o real que ele pensa e foda-se, cara. Nem aquele Platinho, né? Eu não acompanho o canal desse do Platinho, mas é mais ou menos a mesma coisa, assim, ele meio que surfou na. Só que meio ao contrário, o Platinho foi ao contrário. Ele surfou na onda do conservadorismo para ganhar uns views e agora tá meio que É, ele tá meio. Pula meio, manjinismo, né? assim. É, no caso dele, eu acho que ele faz meio isso, né? Mas. Te pula nos dois lados, assim, mas pra tipo dar uma dizentão, assim, meio. Aí ele é aquele negócio, faz esses vídeos dele e aí no Twitter ele fica tretando com os outros lá. Cara, isso é muito esquisito, cara. O Twitter é um negócio meio do mal, cara. Porque tem pessoas que os caras são muito pacíficos, tipo, no YouTube. Mas aí o cara vai no Twitter, o cara é um psicopata completo, assim, sabe? Como é que é o nome do conservador? O Lilo Vlog, do canal Lilo Vlog. Tu vai assistir os vídeos do cara no YouTube, o cara é muito de boa, assim, tranquilo, falando pausadamente e tal. É, Tu ele é vai bem ver de o boa. Twitter do cara, bicho, o cara parece que é outro cara falando, bicho. Muito esquisito. É aquele, né? O Twitter eu quase não entro. É aquele negócio do que o Code Hack também tá no meio aí, falou que se você for no Twitter, você tem que vestir aqueles macacão assim, como você vai entrar naquelas usinas radioativas, né? Que é Chernobyl total aquilo ali. Eu não sei por que que, mas parece que é só com o Twitter isso, cara. Deve ter alguma coisa na plataforma. Acho que talvez pelo fato de tu falar. Acho que talvez pela coisa de tu poder dar indireta mais facilmente, eu acho. Porque tu pode falar em aberto para todos. Daí tu começa a dar indireta, daí o outro começa a te dar indireta também. Daí quando vê, se já estão se atacando pessoalmente, assim. Acho que tem algo no Twitter que eu não sei explicar bem o que faz com que as pessoas fiquem extremamente agressivas umas com as outras, cara. Não, esse é um assunto a ser estudado ainda. É, pois é, né? Engraçado você botar essas pessoas aí numa mesa de bar aí, não dá nada. É, são os caras normais, assim, sabe? É. Eu acho que o Twitter ele puxa muito do ser humano, assim, da natureza do ser humano. Talvez as pessoas escondam aquilo que elas são pessoalmente e no Twitter ela vai lá e tipo. Consegue revelar melhor. Mas também não faz o menor sentido porque o Twitter não é anônimo, entende? É tu mesmo que tá falando, as pessoas vão saber que é tu que falou aquilo. Eu não É, sei. mas eu acho que assim, como é palavra digitada, não dá pra. Não tem aquele negócio de. Bom, se bem que. É, pra pensar, porque eu tive essa ideia. Eu pensei assim, do tal telefone sem fio. Você fala uma coisa, a pessoa entende outra, aí passa mensagem, entende outra. Mas no Twitter a mensagem é aquela. E mesmo assim dá treta. É a se pensar mesmo. Talvez porque o Twitter tenha. Talvez a maioria das pessoas que usam o Twitter sejam pessoas mais novas, adolescentes e jovem adulto. Daí esse é um pessoal talvez seja mais revoltado, não sei. Pelo menos é essa a impressão que eu tenho, porque tem pouca gente realmente assim, adulto, assim, que perde tempo com aquilo, assim, de ficar seguindo hashtag, esse tipo de coisa. É, pois é, né? Se bem que Instagram também tem hashtag, né? É mais para os pessoal novinho. Ah, aquele negócio também tem muito jovem, então é verdade. E aquele negócio, jovem é igual a merda. Esse acha o certo tudo, acha que não sei o que lá, que ah, eu que sei, e caga nos conhecimentos dos nossos antepassados, enfim. Às vezes eu fico pensando, cara, ainda bem que eu não sou jovem mais, cara. Porque às vezes eu olho assim as coisas que eu tô falando e fico pensando, cara, eu falo muita merda, assim, sabe? Mas quando eu era jovem, eu falava muito mais merda, mas eu não tinha o entendimento da quantidade de merda que eu falava. Então eu achava que eu falava que tava tudo certo, assim, sabe? Que época triste, cara, que é a adolescência e a juventude, cara. Ainda bem que eu não sou mais jovem, Ainda cara. mais no, ainda mais nesse século 21 aqui. Não, Tudo conectado. e o pior, cara, que nesse século, tipo, se tu é um adolescente e tu faz uma merda, aquilo ali vai pra internet e vai ficar pra sempre, sabe? Na minha época a gente fazia merda, mas tipo, não tinha internet. Então, meio que tu passava vergonha ali um mês, dois, e tipo, e acabou, entendeu? Agora tu fica ali preso pra sempre na internet. Entendeu? É, paia. Pois é, essa coisa aí veio pro bem e veio pro mal também. Tá, daí tem também o Tricel, que o Tricel caiu, mas eu não acompanhava o Tricel, ele voltou? O que que houve com o Tricel? Então, ele faz live lá no The Live. Mas eu não acompanho, o que que é o canal do Tricel? Eu só vi que ele tinha caído, mas daí. É, também esse conteúdo mais Red Pill, mais Ronk Pill também, mas é mais voltado à área de investimento. Falaram que ele meio que lembra o Pobreta em alguns aspectos, assim, É, da. ele se inspira no Pobreta também. Pô, legal, vou acompanhar o canal desse cara. Aí tem uns negócios espalhados aí, não sei, Mas ele não por. é aqueles caras assim que, ah, porque mulher é merda e fica falando. Eu tô de saco cheio desses caras também, assim, não, Ah, não tô. ele nem fala muito, porque é meio que óbvio isso daí. Mas ele fala muito de dó, assim. Ah, Dol. Ah, não, daí eu já não gosto de Dol, cara. Bom, o dinheiro é de cada um, né? Se o cara quiser É. comprar uma Dol, se o cara tá trabalhando para isso, isso aí é problema do cara. Mas eu acho estranhíssimo, digamos, tu chegar em casa e cumprimentar uma boneca. Ou tu guardar a boneca dentro do armário, assim. Daí você vai dormir, você pega e tira a boneca dentro do armário, põe lá uma lingerie na boneca e tal. Ah, essa aqui vai ficar boa e tal. Daí dorme com a boneca. Eu acho isso muito estranho, assim, eu não conseguiria me imaginar fazendo esse tipo de coisa. Mas Pois cada um. é, né? Porque É, talvez o cara cada um com. fala agora, mas quando vê daqui, tipo, 30 anos, tá tipo um robô extremamente realista, assim, daí, tipo, que parece um ser humano mesmo. Não sei. Não sei. É, e estão desenvolvendo aí os úteros artificiais aí. Daqui a pouco, pra que mulher? Pra Esse dia quê? eu vi um termo, cara, falando num fórum, que as mulheres se dividem entre fêmeas orgânicas e fêmeas inorgânicas, que as inorgânicas são as doll e as orgânicas são as mulheres tradicionais, assim. Achei muito assim, muito futurístico, assim, o cara falar um negócio desse. É, meu amigo, o fim tá próximo, como diria o outro. Então, esse ano aí caiu um pessoal aí, o pessoal foi. Tu foi, eu, sabe, eu te contei que eu fui zucado uma vez também, né? Acho que Oi? eu te falei. É, eu fui, mas foi no começo do ano passado, eu acho, que eu fiz um podcast que eu tava comentando sobre charutos, né? Sobre cigarros, cigarrilhas e charutos. Daí tu não, meio que, pelo que eu entendi, o YouTube não te explica direito porque cai os vídeos, mas, tipo, meio que caiu porque tu não pode falar sobre esse tipo de coisa, assim, como se estivesse falando. Porque eles consideram como se fosse apologia, sabe, do negócio. Se tu for falar sobre esse tipo de assunto, tu tem que tratar esse tipo de assunto de um modo claramente educacional, sabe? Digamos, se tu postar um vídeo de alguém confeccionando um charuto numa fábrica, explicando o procedimento, tudo bem. Mas se tu começar a ficar comentando sobre tipos e tipos de cigarros e tal, não pode, assim. Tu vai ser zucado, assim. Pelo que eu entendi é isso, porque o YouTube não fala exatamente, né? E daí eu fiquei. Quantos meses que acho que eu fiquei uns 4 ou 5 meses com o strike, mas já saiu, acho que foi em fevereiro, acho. Que coisa, hein? É, você fez lembrar aquela utopia lá daquele. Já viu aquele filme O Demolidor? Com o Stallone lá e com Wesley Snipes? Ah, sim, é muito bom aquele filme. Eu ia fazer um Então. podcast falando desse filme, cara. Aí, ó, a ideia é boa aí, ó. Aquelas utopias lá que o pô, que qualquer coisa que você faça, você é multado. Tipo, você não pode falar palavrão, você já recebe uma multa. Aí Multado em um Stallone fala uns crédito. punhados, é, fala uns punhados pra ter papel suficiente pra limpar a bunda, que não sabe como que usa as três conchas assim. Mas tá É muito virando bom. isso aí, cara. Pior que Né? tá virando isso aí. Ah, aquele filme é muito bom, cara. Porque ele é meio cômico também, assim. É. Que mais? Ah, aqui, daí eu tenho um último tópico aqui, que é planos de Paul para 2019, 2020, perdão. Daí, Planos para mim? assim, o que tu se imagina fazendo ano que vem, assim, no final do ano que vem, assim, onde estará Paul no final de 2020, assim? Se quiser Não tentar sei, fazer cara. alguma previsão, assim, sobre qualquer coisa, assim, sobre o Brasil, se tu vai passar no concurso, se tu vai estar trabalhando no mesmo lugar, sei lá, se tu vai estar rico, milionário, o que tu vai estar fazendo em 2020? Ah, não sei, não sei, sinceramente. Eu tenho que ver o meu. Eu fiz um post no meu blog das minhas metas para 2019 e fazer um balanço. Aí, baseado nesse balanço, eu vou projetar 2020. Espero que eu não esteja em escola. Espero que eu, se eu não conseguir nada, pelo menos eu seja efetivado de vez. Ah, 2020 é o ano que tu se efetiva, né? Porque tu tá no último É. ano do. Probatório. Probatória. É, já tem uma coisa Então. boa já. Então. Espero que eu não esteja em escola. O que que eu posso esperar mais? Espero que eu consiga aportar mais. Não gastar muito com besteira. Será? Acho que é isso. Preciso ver melhor isso daí. Melhor ver melhor certinho. Ah, me manda depois do post se tu fizer um É, eu vou balanço assim fazer. das Não sei metas. se eu vou fazer em podcast ou em post. Acho melhor fazer em post, porque pelo menos eu pontuo bem e tal, explico bem. É, tu escreve bem, eu já li. Outro cara que escreve bem é o Locke, o Rafael Locke lá, mas ele é meio maluco assim, então. É, o Loki é meio. Sei lá que dele, cara. Às vezes o cara fala brincadeira com ele, ele fica assim muito puto assim, né? Tipo, ele não consegue ficar puto assim, ele fica tipo extremamente puto contigo, daí eu, sei lá, cara. Mas eu gosto dele, ele é um guri bom aí. É, gente boa. Tá E lá ralando na medicina aí. será que ele faz medicina mesmo, cara? Não É. sabemos. Bom, mas enfim. E o Brasil, o que que tu acha que vai acontecer com o Brasil, assim, no próximo ano, assim? Claro que o Bom. Brasil é meio imprevisível, né? Mas no sentido, assim, o que que tu É. acha? É assim, o Brasil é uma bosta, todo mundo sabe. Agora, não sabemos se. Que bosta ela vai ser? Se vai ser uma bosta humana, uma bosta de cachorro, uma bosta de galinha. Se for bosta de galinha, pelo menos dá para fazer esterco. Bosta de vaca, assim. Tu acha que vai ser menos pior que 2019? Ou tu acha que vai. Ah, meu, eu acho que vai. Pelas coisas que estão andando aí, as coisas estão piorando, então a tendência é essa de piora também. Eu também tenho essa percepção que acho que a coisa vai piorar, assim, eu não. Principalmente com relação ao combate à corrupção, eu acho que está sendo diminuído assim, sabe? Talvez seja uma percepção errada minha, né? Mas parece que os caras estão combatendo menos a corrupção e isso aí não tende a não acabar bem, eu acho, assim. Não sei, mas vamos torcer para que melhore, mas eu não vejo muita coisa também. Pois é, né? E esses povo aí que é pego, digamos assim, é mais boi de piranha. Tá, então é isso, eu não tenho mais. Não tem mais nada? Acabou Ah, meus mas agora tópicos eu aqui. tenho esse, Se quiser apesar desse falar algo. podcast meu estar parecendo mais com podcast que um você me entrevistando, então é uma coisa É, mas bizonha. tipo, mas é que eu não sei, é meio um bate-papo aí. É, um bate-bola, jogo rápido, como diria o outro. E aí, Homero, o que você vai fazer nesse. Quais são suas. Ah, você já falou. Nossa, que viagem. E aí, Homero, você vai parar com os podcasts agora, né? Vai lá com a Ah, família. eu vou, pois é, eu vou entrar, eu tô entrando em férias agora, e daí eu vou lá pra cidade dos meus pais, daí lá eu não tenho como gravar, até teria se eu levasse o computador daqui, mas não vou levar, eu acho, mas daí não, quando eu moro com meus pais, lá é difícil de sentar uma hora e pouco e ficar gravando em silêncio, porque volta e meia entra alguém no quarto e tal, não sei o que, daí eu vou dar um tempo. Mas eu não vou parar de gravar, eu só vou dar um tempo. Acho que em março eu volto, em fevereiro eu volto. Não que alguém vá sentir alguma falta. Mas É beleza. assim mesmo. Mas Mas eu beleza. vou sentir, só pra Ah, pelo obrigado menos ter alguém. pela solidariedade. Obrigado, pobre. Assim, você vai. Essas confraternizações com a família. Como é que é o negócio aí? Ou é só seus pais assim e acabou? Não vem parente? Vocês não vão pra casa de parente? Essas coisas? Cara, a gente ia, mas deu uma merda com um parente nosso, cara, que daí a gente brigou meio que uma família inteira, assim, e daí faz acho que uns 4 ou 5 anos que a gente não passa o Natal junto, assim, mas. Mas eu não vou dar muito detalhe, porque vai que alguém da minha família escuta, mas é meio que um parente nosso, como é que eu vou falar isso de um modo que não dê pra pessoa entender o que, que se ela ouvir não deu pra entender? Teve um parente nosso que tentou se aproveitar da boa fé de um outro parente nosso, tá? E daí esse outro nosso parente que tentaram se aproveitar dele ficou brabo e reclamou. Daí o outro lado da família ficou ofendido pela reclamação dessa pessoa, né? E daí meio que a gente não se falou mais. Em resumo, é mais ou menos isso. Bom, pelo menos você não tem essas coisas que muitos betas sofrem, né? De confraternização de família. Aí você chega assim, os tios perguntando: e as namoradinhas? Aí, nossa, você cresceu, hein? Esses papos meio chimpanzé, assim, que enche o Matinha, saco. antigamente tinha. Antigamente, tua família é assim? Ah, acho que toda a família é assim, cara. Fica te perguntando coisa de namoradinha, de casamento, de emprego. Parece que eles meio que querem ver como que tá a situação de cada um para se comparar se tão melhor, se tão pior, para depois falar entre eles: ih, a família daquele outro tá na bosta, ou olha, olha isso, estão tudo bem, estão tudo bem de vida, são todos uns boy, como diria o Hernani Não, na minha família tinha antigamente isso, mas daí conforme por causa dessa confusão que deu aí, eles meio que brigaram e daí não tem. Então a gente meio que cada um passa tipo em família, mas é tipo é só tipo no meu caso é pai, mãe e irmã só depois. É, comigo é assim também, por aí. Agora. Legal, mas agora tu pode dizer, não, eu tenho emprego, eu sou concursado. E os caras, pô, ele é concursado, caralho, porque... Mas o ruim é que é meio chato isso daí, porque eu não gosto muito de falar da minha vida, assim, aí tem que ficar conversando com os outros, assim, não sei o quê, não sei o quê. Um primo que você não você vê uma ou duas vezes por ano, assim, é meio chato também. Essa das namoradinhas, cara, eu sou meio um cara solteirão, assim, sabe? Podia até ser um MGTOW, assim, pela lógica da coisa. Mas eu sou meio. Tá, saio com uma outra guria de vez em quando, mas quando alguém me pergunta, ah, e as namoradinhas e tal, a resposta que tu pode dar é tipo, digamos, ah, eu até hoje não achei a pessoa certa ainda e tal, não sei, sabe? Tu fica nessa vibe, assim, ah, não achei a pessoa certa. Mas tô Aí tentando, não é fácil e tal, não sei o quê. Pronto. Resolve. eu tenho os tiozão Cláudio que fala: ah, vai se divertir com as erradas mesmo. Você não é. Você é vereador, por acaso? Não, mas aí certo, tu vai falar pra tia, né? Que a tia vai perguntar se tu tá namorando, tá casado e tal. Desde não, eu Ah, até dependendo. Se gostaria e bem que tal. dependendo da família e das tias, pergunta isso aí: ah, sei não, você é viado, hein? É, tem uma tia meio bagaceira, assim. Ainda bem, eu tinha uma tia minha que era meio bagaceira, assim também, né? Ah, também tem, acho que é mal de família. E pior que isso, acho que é de família, acho que é de empresa, cara. Confraternização de fim de ano. Ah, Aí vai o. ter confraternização lá no teu serviço, final de ano? Vai, vai, vai. E daí tu vai ter que levar um prato de comida? Não, eu paguei uma parcela, Ah, paguei. Aí vai ter um churrasco numa chácara lá, tal. vai ter um churrasco, assim, os caras vão tudo. É. De por se matar. Não posso falar as palavras no YouTube. Perdão. É, senão vai dar strike. É, desculpa, eu quis Segundo dizer strike, ó. Segundo shot. se não tem nada que rime com essa palavra, assim, que eu poderia largar. O pessoal vai se largar, então. Vou fazer um Vai se churrasco e tal, dependendo. churrascar. Ou vamos fazer aquele churrasco no final do ano, assim, né? Aquele churrascão é. Qual que é o nome daquele que bota a costela lá na fogueira? Fazer um Assim que churrasco é. de chão, assim, de fogo do chão. Isso. E daí o pessoal do fim do ano da tua empresa, eles vão se churrascar final de ano. É, assim, aquela que não, se fosse assim até seria beleza, mas sim. Eu não consigo ouvir a palavra churrasco mais, cara. Não, não, É. não dá mais, velho. O problema é que assim, fica naquela passação de pano, assim, aquela falsidade, assim, todo mundo, mesmo sendo que o ano inteiro, assim, tem uns que fica te falando mal pelas costas, principalmente, que eu já descobri, tem professor que falou mal de mim pelas costas. Aí fica meio, sei lá, eu não me sinto bem nesses ambientes assim. Eu tenho uma dica para identificar esse tipo de pessoa, que é o seguinte: geralmente quem vai falar mal de ti pelas costas é uma pessoa que vai falar mal de outras pessoas para ti, sabe? Então, meio que tu se relacionando com as pessoas, tu vê, ok, se fulano tá falando mal de outra pessoa para mim, provavelmente ele também vai falar mal de mim para outras pessoas. Porque meio que o temperamento daquela pessoa funciona desse modo. Então daí meio que tu consegue identificar quem que fala mal de ti, sabe? Mais ou Ou menos é por aí. muito. Ou, às vezes a pessoa é muito boazinha. Parece muito boazinha, tal, tal, tal. Pode ser também. Desconfie, como diria o outro. Desconfio o Zucado lá, o Gado Cast. Pois é, né? Negócio. E eu, assim, eu tive que ir porque todo mundo vai, né? Aí falei, ah, vou ter que ir. O foda é pagar, né, pra ir nesses lugares e tal, mas pelo menos tem que tirar um lado bom, assim, que dá pra encher o fiofó de carne, assim. Carne tá muito cara. Então é isso, cara. Não sei. Acho que tem mais alguma coisa que tu queria falar? Alguma coisa? Sei lá, velho, acho que é só isso mesmo. Acho que só isso. Gado bol, você não curte. Não, Ia falar de futebol, mas eu tô zoando, eu não, não. tô zoando. Acho que é só aí, minha Opa, gente. é que a gente fala só do futebol, assim, cara. Eu não. Para mim não é que eu odeio, sim, mas é que eu para mim não simboliza nada assim para mim, sabe? Eu vejo um jogo de futebol e não me dá aquele barato assim de tu torcer assim. Então eu acho estranho, acho estranho quem gosta de futebol, mas eu também não, mas eu também meio que respeito assim quem. Que nem os negócios das doll, né? Eu acho estranho, eu jamais teria uma doll, mas se o cara quer comprar, compra, beleza. Futebol, se tu quer assistir, assiste, mas para mim não significa nada assim de referência pra. É, pois é, né? O foda mesmo é esses Flamengo, Corinthians, esses torcedor chimpa que tem aí, ficar fazendo baderna tal. Tu torce pra algum time assim de. Então, eu assim, eu era bem mais fanático, assim, torço pro Palmeiras. Mas agora eu não tô ligando, assim. De uns 2, 3 anos pra cá, não tô ligando muito. Tanto é que foi campeão aí 2 vezes aí do brasileiro e tal. E agora vai. Estão falando aí aqui na empresa de contratar Luxemburgo. Eu não sei se o Luxemburgo é bom. Ah, foi mal, né? Nos anos 90 tal. Eu lembro do Luxemburgo que ele sempre, eu achava ele meio metido, assim, porque ele ia Pois sempre de é. terno pro treino e tal, não sei o quê. É, pra manicure assim e tal, fazendo. Aí eu lembrei daquele episódio lá do Pum da Discórdia lá que alguém peidou lá e ele ficou meio puto. Ah, eu lembro disso, cara. Caralho, isso foi um grande momento da televisão, do futebol brasileiro. É, protagonizou grandes momentos. Daquela discussão lá com o Marcelinho Carioca lá no Ah, isso programa não lá da lembro. Band. Não lembro. É, acho programa de futebol lá com o Datena. Falando na cara dele, você é chafado, tá cheto? Você é pilantra, já te tirei um monte de. Já te vi fugindo da cogitação, tive que tirar você das piranhas, tá cheto? Falava assim na cara dele, assim. Bem mais ou menos isso. Acho que é isso aí, né? Então tá bom, valeu, gurizada, quem ouviu Valeu, até gurizada, aqui. não. E dá, só faz o jabá aí. Não, mas é que os caras que te escutam são os mesmos, acho que me escutam, né? Mas pra quem não me conhece, eu tenho um podcast, o nome é Um Mero Podcast. Só procurar aí. Agora não vai ter episódio mais, que eu tô entrando de férias, vou viajar amanhã. E é isso aí, cara. É, mas vai ter uns desse ano para se deliciar aí e tal. É, tu pode ouvir os antigos e tal. Bah, tem um cara, bicho. Deixa eu até achar o nome do cara, bicho. Tem um cara que se inscreveu no meu canal faz uma semana. Que o cara começou a maratonar todos os meus podcasts. Sabe quando o cara começa a fazer um monte de comentário em podcasts de muito tempo atrás? E tu começa a aparecer os comentários. Deixa eu ver se eu acho o nome do cara aqui. Só pra citar o cara. Pra mandar um abraço pra ele. O nome do cara é André. A foto dele tem o gato do Grumpy Cat de boné. E o cara, acho que ele comentou em uns 7 ou 8 podcasts diferentes, meu. Eu olhei assim pro cara, eu mandei uma mensagem pro cara: pô, cara, tu tá maratonando meu podcast? Que é isso, cara? Ele falou: não, eu tô ouvindo tudo e tal. Quando eu começo a acompanhar um podcast, eu assisto todos os episódios. Eu falei: então, beleza, obrigado. Mas, então. Se alguém quiser ouvir lá o meu podcast, vá lá e faça que nem o André e escute tudo. Os antigos, porque agora novo vai ter só em março, eu acho. É isso aí. É isso aí, valeu Romero. Pelo menos tem alguém para maratonar aí. Eu achei muito esquisito, assim, os caras ficam. Mas tudo bem, tudo bem. Não tô Bom. reclamando. Tô obrigado pelo ouvinte novo aí, mas é isso aí. Isso aí, então valeu pelo bate-papo, Romero. É isso aí, ouvintes. Um abraço a todos e fiquem bem. Não sei se vai ter mais podcast lá pro final do ano, hein? Não sei. Espero que sim, se vai ter mais um, ou se também eu vou entrar de férias, que nem o Romero. Mas eu vou ter férias, viu? Acho que aí, se a escola tem férias, eu também vou ter férias. Ah, tu vai ter um bom tempo de férias, eu acho. Essa É, é uma das que assim. vantagens, essa é uma das principais vantagens de ser professor. Tu tem tipo 2 meses de férias. Ah, só, mas é só professor, viu? Ano que vem vou trabalhar lá no começo do ano, assim. Ah, é verdade. Acho que o funcionário acho que entra um pouco antes, né? É, exatamente. É, não tem as mordomias de professor. Mordomia, pior classe que tem, né? Todos É? os caras ferrados, velho. Não, você vê esse mundo de professor assim, é tudo ego, cara, é tudo filha da puta, bicho. É difícil. Meus colegas de profissão lá são complicados ainda. Os professores de filosofia ainda. É, imagina se de filosofia, tudo doido. Passa muito. Assim, eu não gosto nem de falar muito assim, porque isso aí os caras podem usar para me queimar, né? Mas é assim, os caras tem uns ali que é mundo assim da utopia assim total. Assim, parece que o cara vive em outro planeta assim. Eu não sei, cara. É tudo doido, mas são gente boa. Fala aí, Homero, pelo menos você não se Não, queima. só gosto muito deles, gosto de todos eles. Não converso com nenhum deles, mas gosto de todos eles. Gosto deles de longe, assim, mas Gosto gosto deles, não dele. converso. Mas essa coisa do professor ter 2 meses de férias não é por bondade, não. É porque simplesmente não tem aluno. Se tivesse aluno, eles não iam dar férias para os professores, eu acho. É que assim, tem uma parte férias mesmo e outra parte que é recesso. É isso, na verdade é isso. Quando eu falo em férias, eu acho que o termo certo é recesso, eu acho. Não sei se tem férias. Acho que a férias é para os alunos, para o professor é recesso. É, tem os dois, né? As férias deles mesmo e recesso. Pelo menos aqui, não Não, não sei sei. em outro lugar. Muito obrigado por ouvir esse bate-papo. Provavelmente não sei quem vai ouvir, mas alguém vai ouvir com certeza. Tu vai ter que É usar isso isso aí, acho que vai dar trabalho na edição, que tu vai ter que aí. Ah, cortar as mas de partes boa. ligadas. Ah, isso aí é o de menos. Isso aí é o de menos. Pelo Então. menos eu vou ouvir mais de uma vez. Eu Tu vai ouço ver que na. quando tu ouvir, tu vai ver que eu fico cortando as pessoas, eu sou insuportável, porque a pessoa vai falar um negócio, eu corto a pessoa e começo a falar por cima, bem, bem Faustão da vida. É isso aí, galera. Quem sabe faz ao vivo. Ah, também não sei falar bem, mas a gente vai tentando aqui. A gente vai aprendendo. Não, sabe que o teu podcast, tu melhorou muito a tua fala, cara, desde o Você acha? começo pra cá. Eu achava tua voz assim no começo, assim, tu ouviu o podcast, dá vontade de se matar, assim. Falei de novo, de churrascar, perdão, dá vontade de churrascar. Porque tu é um cara muito triste, eu acho que, tipo, tu melhorou, assim, na tua vida de uns tempos pra cá, eu acho. Pelo menos essa é a percepção de fora, assim, que eu tenho, assim. Que a tua vida, tipo, melhorou, assim, no tempo pra cá. Pois é, né? É. A psicóloga ajudou, acho, nisso daí também. Mesmo não sendo fonoaudióloga e tal. Mas é isso aí. Valeu, Romero. Valeu. Valeu. Valeu, Falou. ouvintes. Um abraço a todos e fiquem bem.